Okay, flying the red position Duna, descending 3,001018 to Wana 1338. Boa tarde, 3197, ligando agora na Alfa Francisco. 4319, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, até a posição 05 do Pátio 1. Afirmativo, Alfa, Kilo, ingresso no Pátio 3, e a posição será 05, 3190. Milha, SBS, Salvador. Lá numa escada aos 2004, suba e mantém o 050 na proa de TAP. Leva para o controle. Gente, eu posso escutar aqui. Pause, reporte farol da barra. Atango, Vitor Charlie Hotel, vou ir da presente direto à posição Arbo. Direto à posição Arbo, Vitor Charlie Hotel. Controle de Salvador 3894, Atango, transfere informação Washington. A 3894, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 060. 060, pode mandar para o equipado? A 3894, inicialmente mantém a chegada, número 4 na aproximação. Mike, Romeu Movendo, desça para 1.500 pés. Foi para o Mike Romeu Movendo? Afirmo, Mike Romeu Movendo, desça para 1.500 pés. Desça para 1.500 pés, Mike Romeu Movendo. Papapá, Movendo, Erasca, Romeu, chame a torre, 1.8, decimal 95. 1.8, 95, Movendo, Erasca, Romeu. Família Zota, 3.676. 3676, completo sinal, chame a torre, 1.8, decimal 95. 1.8, 95, 3676. Mike Golf, Mike, informe o código acionado e o tipo de equipamento. O 3676, reporte quando visual com campo, vento 180 graus, 189. Reportará quando visual, tá 3676. Novembro Oscar Romeu, na escuta da torre? Na escuta, Novembro Oscar Romeu. Gente, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. Para 4.000, ajustado no 09, grato. 1.3.3.8, descend to 2,000 feet, clear the left side of the service. Cancel to Tijuana 1.3.3.8. 1.3.3.8, descend to 2,000 feet, clear the left side of the service. Copy, descending 2006, clear for IRS, IRS, runway 10 to 10133. Mike, Golf, Mike, controle. Pronto, tira. Mike Golf, Mike, informe o tipo de equipamento e o código acionado. É o Hotel 44, 4.01 no quarto. 1.200, botão 3676. 676, vento 180 graus, 159, todo autorizado, pista no zero. Livre posto 10, botão 3676. Para táxi azul 699, está com 55 a bordo, 4 horas e 55 voltando ativa Ribeirão Preto. Já não copiou o POB? POB é 55. Direita ainda, ponte de espera de 8.900, ajuste 19, boa viagem, ou 6909. Direita, gente, espera 2 e 3, obrigado, bom trabalho. Vou informar, vamos ver atrás com o Romeu. Patrulha Salvador, informa o papapapá de Calinga Oscar, nivelou nível 065, já no próximo limite terminal. Entre papapapá de Calinga Oscar, para serviço de informação e alerta. Vamos só para Recife, 126.0 ao CERN, 128.8. A gente vai chamar, vai monitorar, chamar 126.0.2.8.2. Caso negativo contato devido à baixa altura, peço considero o pouso do Charlie Oscar aos 2020, ok? Charlie Oscar. Alô, azul 2789, poderia confirmar o número da nossa sequência para pouso? 02, uma aproximação, azul 2789. Solicito 350 para Recife. Paciente, 4206, ainda não tem aquele sistema de sua autorização, agora é só instante para a cópia. Paciente, a prevista saída é a PUCA, senhor? Qual a primeira da via? Upper Zulu 107. Chego, PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju, obrigado. Pro 8 Zuna, deixamos para 3.000 pés, ajuste uma 099. Fortaleza 6999, autorizado alinhar e decolar, pista 90, momento 180 graus com 20 mais. Autorizado alinhar e decolar 90, azul 6999. Para 3.000 pés, ajusta no 099, proa de Duna, 2789. Bargão 06, controle. Vocês na posição? Bargão 06, confirma a posição. Esse Bargão 06, fica atento a um tráfego Alfa Charlie 95, também no Travesse Farol da Barra, 1.000 pés. Mike Romeu November, atenta um helicóptero 500 pés, no Travesse Farol da Barra. Sete lemos, não tem um ponto de espera, era a nave nacional. Batemos 500 pés. 500, grato, não dá pra ver. Não quer saber se ele está com problema, se ele está com problema, não, no momento não, no solo não. Azul 2789, desça para 2.000 pés, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Autorizado 2.000 pés, reportará estabilizado, azul 2789. Romeu Lima, desça para 3.000 pés, ajuste uma 019. Atando Vitor Sali Hotel, livre ascensão nível de voo 100, autorizado direto vitória da conquista. Autorizado 100, direto conquista, graças a Deus, Victor Charlie Hotel. Termina 208, controle, por favor. 208, boa. Zero para o 160. 1645, autorizada a chegada Bonk, desça para 4.000 pés, ajuste 0019. Tá bom, que 4.000 pés com 1019, eu posso também que está sempre da hora. Runway 338 has in sight, clear to land on runway 10, wind 180 degrees, 17 knots. Azul 6999, complete sinal, chame a correção. Contato radar, simulador nível 340, autorizado, direto Leda. 340, direto Leda. Mike Golf Mike, chame a torre 118, decimal 95. Controle chamador, papapapá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, chama a torre 118, decimal 95. Ai, que grato. Romeu Lima, reduza para a velocidade de aproximação, seguirá como número 2, autorizado a interceptar nesta proa. Mike Romeo November, chame a torre, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, Mike da November, grato do ar. E aguarde instruções para o cruzamento. Mike. Marcão. Abraço, quem está aí? Vitor. Opa, coração. Torre, Mike, Papai Noel. Mike, Romeu November, boa tarde. Boa tarde, Mike, Romeu November, prossiga. Liberado pelo controle. Tá, 5 minutos passou a posição amarelinha. Olimpo 08, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Olimpo 08, na zero, galera. Mike, Romeu November, ciente, qual a intenção? Sim, sim. Que tem o 0-1-0? Afirmo, no momento sim, 1-0 ou 1-7, a pista auxiliar. Ah, se autorizar. Já enquadra na final direto da 1-0. O 6919 está tentando desvio à esquerda para evitar formações. Azul 6919, livre desvio. Ah, 338, legal, that's 1-4. Pitch to the right, contact 2-1 to run a small one, so long. 1-2-1-1, to the right, 1-3-3. Michael, meu November, conhece o aeródromo? Negativo, sir. Gente, agora está próximo do farol de Itapuã. Se mantém referências visuais, aguarde e espera. Afirmativo, vai manter em espera com curva direita, pode ser? Afirmo, curva direita na vertical do farol de Itapuã, agora é instruções. Ok, papai Roberto. Mike, meu November. 06, através do Itapuã. Tem que o guardião 06, chame a torre, 1-1-8, decimal 95. Atenção tráfego 12 horas a 3 milhas. No farol de Itapuã, batendo 1000 pés e o mesmo está fazendo uma espera. Visual, obrigado. Correu, Mike livrou o cruzamento. Gente, Mike, continuando no litoral. Há um helicóptero na vertical do farol de Itapuã, forma visual com ele. Ok, Mike. Olimpo 08, autorizado a decolar. Pista 1-0 para o circuito, após curva esquerda, reposte no ponto médio perna do vento. Vento 180 graus, com 5 nós. Torre, a Guardião 06. Guardião 06, tem um helicóptero na vertical do farol de Itapuã, tá visual? Negativo. Romeu November, tem um helicóptero, um aerocóptero da Polícia Militar, próximo ao farol do Parque de Ituaçu, aproximando do farol de Itapuã, informe com o visual. Afirmativo, porém não visual com o mesmo, Romeu November. Gente, vai com o Romeu November, 1-1010, Guardião 06, 510, agora é destruição. Do litoral, 510. Visual, Mike, Romeu November. 0. 050, tá, 3290. Pode voar na proa de Itapuã. Ei, continua aí. Ah, só pra seguir. Posição 11 horas a 39 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 070 para 100, o Papa Alfa Tango 4. Ok, então mandaremos a chegada, tá, 329. Quando possível, aguardamos então. Reformei na vertical do farol? Vem, Matheus, visual mantendo separação, 510. Tem condições de jato, cabeceira 35, vendo 180 graus com 15 nós. Vem, Matheus, prosseguindo. 06, informe controlada no solo da cabeceira 35, pouso pairado. Certo. O sinal está na torre, 1-1-8, decimal 95. Obrigado. Positivo, de 08, se possível permanecer a mil pés? Afirmo, no mil pés, perna do vento, a intenção é efetuar o primeiro PGL. Permanecer, instrução na perna do vento, confirma. Acho que ingressa na perna do vento, dá uma esticada na perna do vento e retorna para fazer PGL. Change. Olímpio 08, perna do vento, agora as instruções. Perna do vento, passando 08. Boa noite, área, boa perna. Olha, Romeu Lima. Vem pro Romeu Lima, prossiga. Passa externo, cruzando agora 1550, ainda instrumento aqui. Atenção, é circular para 1-7. Para 1-7 não será possível, tem um tráfego na perna do vento da principal que vai passar sobre a curta do 1-7, então inicialmente no zero. Ok, confirma a posição do tráfego? Através norte da torre agora. Já tô vendo onde? Mike, Golf Mike, tá visual com o helicóptero da Polícia Militar na curta final da 35? Afirmo. Condição de sigilo? Afirmo. Informe controlado, cabeceira 35 como número 2. Vento 180 graus, 15 nós. Ai, que obrigado. 2789, Solo, Zuna 9. Chame 121 na decimal 9. 1-2-1-1, Solo. Chamará 1-2-1-1, 2789. Bom, o guardião pode prosseguir a baixa altura sobre a pista até o Graé? Afirmo, guardião. Tá livre. Seguir até o Graé, vamos livrando. Gente, prosseguindo direto a cabeceira pro Graé, o guardião sobre a pista. Torre Olímpico 08, solicita um 360 para a direita. Afirma, autorizado, reporte interceptando do vento, Olímpico. Para interceptando, 08. Salvador, Roma Lima está visual, a cidade é presente para seguir para 217. Afirma, tem condições de fazer curva à esquerda, porém não será autorizado inicialmente pouso. Perna do vento, porém não pouso. Prefere seguir para 1-0 ou para 1-7? Levando à esquerda para 1-7, posso bater aqui a perna do vento um pouquinho pela direita? Afirma. Ok, então já inclui a esquerda, estou aqui na perna do vento 1-7, pela direita na sua escuta gira a base, o trem já está embaixo para baixo. Gente, a pista já vai ficar livre, tem dois helicópteros livrando, será autorizado por viajar. Corre, comando 3894, só transfere informação ótima. Gente, 3894, só um tráfego à esquerda da cabeceira 1-0, não vai interferir com o seu pouso. Vento 1-9-0 graus, com 1-5-9, informarei que está livre. Lima, gire base, vento 190 graus com 1-5 nós, informe estabilizado na curta do 1-7. Girando base pela direita 1-7. Torre, tem uma previsão para o Mike Romeu Novembro? Mike Romeu Novembro, o senhor observou o sentido dos helicópteros que pousaram na pista auxiliar? Afirmativo. Essa é a pista auxiliar, a pista 35, informe na curta final dessa pista. Informará na curta final da 35, Mike Romeu Novembro. Vai para a final da 1-7, trem baixo travado, Romeu Lima. Tipo Romeu Lima, pouso autorizado, pista 1-7, vento 190 graus com 1-5 nós. Autorizado, pouso 1-7, Romeu Lima. Mike, Golf Mike, frequência livre, gol. Na aproximação, redução de velocidade 240 mais. É o 240, tem condições. Teria condições de fazermos alguma coisa para 1-7, né? Muito vento de Macau da nossa. Gente, mantém 360 na presente pela direita e aguarde novas instruções. Romeu Novembro. Ingressando na perna do vento, meu 10, o Olímpio 08. Com tráfego na final da 1-7-0-8. Se 894 tem um tráfego à sua esquerda, vai passar à sua esquerda, está na perna do vento, não vai interferir com o seu pulso. Visual, 3-2-9-4-0. 08 ingressou na perna do vento, quando deu 10. Trato 3894, vento 180 graus, 15 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado, 1-0, são 3894. É 3290, se possível, mantenha a presente velocidade dessa próxima duna para sequenciamento. Ok, após uma centena, nós deveremos reduzir para 2509, ou 3290, ok? Na final. Tipo, vai dar mais 30 segundos após girar a base e vai dar uma reportada na final, 08. Gente, Romeu Lima, se o solo for 2-3, sequência livre no corte. É o Michael Bell November. Michael Bell November, faça mais um 360 na presente posição. O senhor tem intenção de pousar na pista 1-0? Ah, se o senhor é autorizado a presente, a gente vai direto para a final da 35, devido às condições meteorológicas estão se degradando. Olimpo 08, faça um 360 pela direita na presente posição e aguarde novas instruções. Será o número 2 para pouso pistão na 0? Ativo, vai fazer um 360 pela direita aguardando as instruções 08. Michael, meu novembro, tem condições de dar presente curva à esquerda e seguir para a pista principal, pistão 0? Afirmativo. Curva à esquerda da presente, reporte visual com a cabeceira no 0. Reporte para a Ronda November. 3894, Solos 24, chame no 21 do sinal 1. Visual, obrigado. Solo Salvador, são 3894. Livrou. Boa. 3894, táxi civil, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3894, ação. Autorizado, grato. Olimpos, complete a curva à direita, em direção ao setor norte, aguarde instruções. Completar a curva pela direita, para o setor norte, aguarde instruções, 08. Nossa, escuta. Tem um Boeing da Gol agora próximo à Duna, então se afaste um pouco mais ao setor norte, após o mês de ser autorizado a seguir para a final da zero. Afirmativo, está passando, se precisa de dar atrapalha o 1-0. 1-0-2-0, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1-0-2-0, livre ILS, reporte estabilizado. Da 3290. Bono 645, ajuste agora 1020, completo decimal, chame a torre, 118 decimal 95. 1020, estabilizado agora na, com a torre 1895, voo 1645. Canaria 143, desça para 3000 pés, ajuste 1020, redução de velocidade 2109. 3894 Alfa Juliette Portal 7. Alfa Juliette Portal 7, são 3294. 1645, final, ainda não visual, estabilizado em LS. 1645, à esquerda do eixo, à sua esquerda. Há um tráfego no sentido da perna do vento, não vai interferir com o seu pouso. Informe quando visual, vento 190 graus, 195 nós. A gente apostará quando visual, 1645. Tchau, livre das restrições. O reportaremos estabilizado no X-ray, tá? 3290. Avistado 1200 pés, voo no 645. No 645, pouso autorizado, pistão no 0. Ele pouso, pistão no 0, voo no 645. Eu autorizo o Olimpo 08 ingressando pela do vento? Sim, não está visual com o tráfego na final da pista no zero? Efetivo, ainda não visual, que a gente está no sentido da final. Na hora que a gente ingressar na perna do vento, provavelmente a gente vê pré-visual. É, Comandante, sem interferir com o sinal autorizado, perna do vento, informe para girar a base. Sim, curva direita para ingresso na perna do vento, botará. Transportões, semana na Lima, o mais um da novembro. Anel 43, prossiga. Daquele da região de altitude, chegou? Anel 143, livre, descida para 3 mil pés. Obrigado. Salvador, algum 869? Pronto, Decote. Pronto. Brasília, 360, autorizado via peso Lima 7. Decota 1-0, curva direita no perfil da Árvore Alefa. 5464, transponder, 1208, controle. 360 para Brasília, rota via peso Lima 7. Decota 1-0, curva direita, cumprindo a Árvore, transição Alefa. 5464, eu transponde, controle 208, com 869. 0869, correto, contingimento, chame 462, é pushback de ferramenta. Chama na 62. 969, cozinha proa, o limite ao voo, pescador, eu faço. Galeão. 6201, no guarda de cópia, para a Dell. Guardando para a Dell. Solo, voo na 645, liberou na foto. Alfa, reporte antes da Juliette no 645. Reporte antes da Juliette, 645. Solo com 869, pushback acionamento 612. Solo 869 no 62, autorizado, chame pro táxi. Autorizado, chamado pro táxi, 869. Roda ingresso. Michael Romeu, November, autorizado Lima, ingresso a cabeceira 35, táxi via pista. O pátio 5 é a primeira esquerda, após ingresso na pista. Da Baeté. Sim, da Baeté é a primeira esquerda. Ingressou na pista, a primeira esquerda. Muitíssimo obrigado, autorizado o ingresso. Ingresse na pista e taxi até o Pátio 5. O Mike Romeu November, uma boa noite. Autorizado. Boa noite. 290. Boa tarde. Canalha 143 para o localizador. Esquerda 140, desça para 2 mil pés. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Esquerda 140, até 2 mil, autorizada a final DRS, reportará o 61 do 4. Se o solo for as 3-3, na minha escuta, reposte na Delta. Ataque sua Delta. Pode ser, a sua escuta também, reposte o controle na Delta. Torre Salvador, uma boa tarde, TAM 3290, meia milha para o Índia Serra. Boa tarde, TAM 3290, vento 180 graus com 189, informe visual na pista. Reportaremos visual, TAM 3290. Campo Avista, 1200 pés, o TAM 3290. TAM 3290. Vento 90 graus com 189, permanece por autorizado, pista 1-0. Livre pouso na pista 1-0, TAM 3290. Caminhão 143, selecionado o procedimento, chame torre 11895. 295, 1143, obrigado, boa tarde. Boa. Muito boa tarde, o Renan 143 está no ILS. Boa tarde, Renan 143. Informe quando visual com campo, número 2 para pouso, não chove na vertical, vento 170 graus com 189. Grato, 1143. Tudo 7018? 1818. 1018, obrigado. 01 no pronto para cópia. Prossiga na pista. Autorizado Galeão 360, via P November 857. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael Lida Mosca. 5463 o transponder, o controle 12080 Oceaner 6201. Está autorizado o Galeão, seu 360, de acordo da pista médica, do direita, da L, da Bótima. A aerovia é November 8567, 463 transponder, 608, da L, Lida e Rome, corrigindo o 6201. Lida e Rome, tem que ser o 6201. Chame o ponto no quarto. Estando na Delta para o cruzamento da Zero, ele fica louco. Meia alterna com fim. Afirma que a Elisa fez a Delta na Zero. Maravilha. Agilize e estacionar a frequência livre, boa noite. Boa noite aí, Bento. Tá 3290. Solo foi aos 36, chama no 211. 211, só para informação, turbulência moderada a forte na curta final, tá? Atento pro colega da Oceané que vem na retaguarda aí. Bom pouso. Muito obrigado pela informação, 143. Leona 43, pista livre, pouso autorizado. Tentar turbulência e vento forte com rajada de até 22 nós. Direção 180 graus. Gente, Olimpos. Boa noite, obrigado pela colaboração, um abraço. Matos da Juliette, 3290. B591, pronto pra cópia. A sua escuta, prossiga. Utilizado Vitória, 180, via Augusto 677. Decola da aula 0, curva direita, do perfil da Coral. 5453, o transponder, 1208, controle. Salvador, boa tarde, o TAM 3677, informação Papá. TAM 3677, prepare a água, aguarde cópia. Salvador, Hugo 869, boa tarde. Ligou no 869, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinha, mantém 10, 1869. A 3290, Alfa Juliette, portal 1. Alfa Juliette para o portão 1, 3290. Chame 1-43, o solo foi 39, chame no 2-1, última hora. 2-1, boa tarde, boa noite, Júlio. Eu faço 3, está ligado. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportar Alfa, reporte. Boa noite, 69, autorizado decolar, vento 190 graus com 2-0 mais. Livre decolagem, 1869. Chamé 6201 para o pushback, acionamento no 4. Chamé 6201, coordenei com a equipe de solo. Após a aeronave da tampa, saia da guarda. Autorizado no 4, chame para o táxi. Vai coordenar com a equipe de solo, após a aeronave da tampa, autorizado 6201. Desça para o nível 050. 050, solicita voar de tapa. Gol nono 66 autorizado, tapa. Tapa 50, gol nono 66. Boa noite, tarde, Juliette, aqui é Romeu, boa noite, mantendo condições de slide, a gente chama 020. Vou ir direto para Paris e reporte para a descida. Noite 69, decolou os 4-1, chame no 20, décima 8, com o roubo. 208, bom, 869, boa tarde. S. Juliette, portão 9. Juliette, até portão 9, 143. Salvador, boa tarde, tá 3897, papai, transação, vai dar autorização da Guarulhos. Número 2 para 4, prepara da El, 3897. Da El, prepara, 3897. Da 3677, pronto para 4? Pronto, cópia. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pejoluna 7. Decola da 190, curva direita no perfil da Água Elefa. 5472 e transponder, 120, small 80, controle de Salvador, TAM 3677. Autorizado 360, Brasília, via Pejoluna 17. Decola da 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. Transponder 5472, controle 1208. Está na posição 8, TAM 3677. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, 3677. Chamará. Está 3897, pronto. Ô, Salvador, azul 4206, pushback, acionamento, box 3. Número 2 no setor, guarde, 4206. Gente. Está 3897, pronto para cópia. É, valeu, boa noite, Azul 2712. Ufa, firme. Azul 2712, gente da Papá, autorização conforme Aracaju. 2712, Papá confere, guarde... É, informação que o senhor é Oscar, guarde copos, prepare a subida Conde. Guardando a Conde, 2712. O Xener 6201 para o táxi com 1933 a bordo, alternando Guarulhos ao prometo 3 horas e meia. 133? 133 a bordo. Direita ainda, ponte espera 1895, ajuste 1020 agora, né? É, boa viagem, o 6201. Direita ainda, no ponto de espera 1895, 6201, boa tarde. 4206 da Azul, colando que pediu solo após a nave da Avianca levar a retaguarda, inicia do 3, já pro táxi. Após a nave da Avianca, autorizado iniciar Azul 4206. Thiago, chame na papá. Lucas. Vitor, agora. Abraço. Tony, o Xenia 6201, no ponto de cara da nossa aeronave. 6201, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento no 90 graus, na sincronia. A linha decola, dona Zero, 6201. Voo 966, desça para 2.000 pés, ajuste chama 020, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.020, reporte estável, voo 966. Bilhete Hotel Romeu, desça para 1.500 pés, o ajuste 1020. Bilhete Hotel Romeu, confia o controle. 1020, ajuste o capítulo, serva todo o Paris, bilhete Hotel Romeu, graças. Voo 1966, papapá, Juliette, até Romeu, informa chuva leve sobre o campo. Sim, gente, voo 1966. Voo 1869, estamos no centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 288, voo 1869, boa. Autorizado, via Pajolô na zero, decolada Ana Zero, curva à direita, no perfil da Dael, Lida, Batman, 5506, transporte, 12080, controle, Salvador. 320, aprovado em Guarulhos, via Pajolô no zero, decola da 10, curva à direita, Dael, Lida, Motinha, 5506, transporte, controle, 12080, 6897, correto, chega para o outro 5. Por Azul 4206, 123 a bordo, 3 horas e 12, São Gonçalo. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste na 020, boa viagem, 4206. Direita, ponte espera 1895, com 1020, Azul 4206. Salvador Azul 2591 para o posto de estacionamento. Azul 2591, parte 3 autorizado, chame para o táxi. Parar para o táxi. 120.8, decolou as 49, bom voo. 208-6201, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, o Chanel 6201. Para 6201, boa noite, contato radar, tudo para o nível 360, autorizado direto à posição Leda. Contato 360, direto à posição Leda, 6201. Oi, Salvador, boa noite, azul 4206.090. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar, pista na zero. Vento 180 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4206. Seu critério. Salvador, o TAN 3677 no gate 8 para acionamento na posição posterior pushback. Acionamento em coordenação com a equipe de solo, chama para o push. Acionamento em coordenação, chama para o push, TAN 3677. Solo Azul 2591, com 42 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Fernando Montes Claros, pronto para o TAC. Táxi autorizado, parte 3, parte 1 no Índio, ponte espera 1895, ajuste 1020, boa viagem. Ajustado 1020, 6895, ponte espera azul, 2591 no grau. CLS, eu vou no 1966. Vou no 1966, complete a final, chame a torre, 1118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Bom dia, aciona 0273, 3, no transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado 90, Golf 677, na saída com a decola da 10, curva esquerda, 0273, transponder, controle 208, azul 2792. 2712, correto, chame pronto, pushback e acionamento, 73. Chamando pronto, 2712. Boa noite, voo 1166, marcador. Voo 1166, sobe quando visual com campo. Sem chuva na vertical, porém pista molhada, choveu agora há pouco. Vento 180 graus com 189. A gente reporta quando visual, pista molhada, voo 1166. Salvador, azul 2591, pronto, ponto de espera pronto. Branche azul 2591, mantenha o ponto de espera, aeronave nacional. Mantenha o ponto de espera, azul 2591. Aí, copiou a atualização do Romeu Batendo? Diga, Romeu Batendo. Autorização na Almada Charlie para testes sensuais. Me afirmo, fica à vontade. Avistou o voo 1166, eu peço. 1166, vento permanece, 180 graus, 15 nós, pouso autorizado, pista na zero. Ele pôs na zero, só confirme o vento. 180 graus, com 15 nós. Segue. Para resistir, são 251, 3325. 251, 3325, obrigado. Sinal 2000 no solo. É, 4206, voe Romeu Fox 018. Voa Romeu Fox Trot 018, azul 4206. Salve 57, chame 121 na decimal 1, salve. Salve, salve, agora não, agora não, voo 1166, livrando o corpo. Voo 1166, taxi já, aperta antes da direita. Alfa para reportar antes da direita, voo 1166. O 4206 chama em centro Recife, 1245, alterno 268. 2545-2685, 4206. Salvador, com 3897, 97 é o Ad, Pilbus. Para Guarulhos, prepare a da aula, guarde cópia. Aguardo. Rolando 66, mantém a Tita Juliette. Mantém a Juliette, o nome 300, Juliette, portal 62. Juliette 62, é o nono 66. Gente, segue curvando à direita no perfil da Coral, e chama controle no 20 decimal 8. Sua decolagem foi aos 59, bom voo. Obrigado, 59. Vai direto Coral. Direto Coral. Azul 2591. Meu companheiro, o setor sul já vai iniciar o táxi, que sem que ela passar a retaguarda, será autorizado 3897. Ah, ok, obrigado. Parou o táxi, o 3677, 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando o convite. 77, Pátio 1, Índia, Ponte Espera 1895, ajuste 1-0, 2-0, boa viagem. 1-0, 2-0, Pátio 1 no Índia, mano pronto, 295, 3677. Então, 3897, coordenando a equipe de solo, após a aeronave da companhia passar em retaguarda, iniciando 5, chefe do táxi. Após a aeronave da companhia, inicia 3897. Azul 2712 para pushback e acionamento, parte 3. Parte 3 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 2712. Salvador, só passar para o direto, por favor. Siga. Continua alterando o visual, Salvador? Ativo. Confirmar? Estimativo, tá visual. Ah, perfeito.